Eu acho que ainda estará bastante longe dessa dinâmica. A dinâmica empresarial de concelho é muito mais do que a mostra que nós temos na feira. Isso é constatar uma realidade. A feira tem logo um problema a partir desta feira. E deixe-me dizer, se o Parque do Mandaneiro é realmente um lugar por excelência para grandes concertos, não é um lugar de excelência para uma feira. Tem muitas lacunas, se poderíamos questionar aqui, se onde é que colocaríamos uma tenda para os textos, uma tenda digna, uma tenda também que tivesse, não é só fazer, não é só colocar uma tenda qualquer, pois tem que ser uma coisa que estivesse ao nível dos nossos textos e ao nível dos nossos fatos. E se são os melhores do mundo, nós teremos que fazer, também teríamos. Logo ali coloca-se o problema de não haver um espaço onde isso possa ser. Tem-se discutido a possibilidade do próprio pavilhão municipal ser transformado nisso, numa nova reorganização de todo o espaço. O ótimo é inimigo do bom e o bom é inimigo do ótimo, e por isso acho que estamos a fazer fazemos uma feira digna de Oliveira do Hospital. Também não é uma feira que nos envergonhe, é uma feira digna, é uma feira que nos traz gente, é uma feira que torna nestes dias Oliveira a capital. E há outros que vêm, que têm outras feiras, têm outro investimento, que não são comparáveis, nem as podemos deixar comparar.